tô aqui, vigilante como sempre. O amor é nosso escudo, é Deus que tá com a gente. Só Deus sabe o que eu sinto quando eu tô tão longe. Levando amor aos manos, meus filhos ficam aos prantos, pedindo pra que eu volte logo e não demore. Eu trago um dia um chocolate, um abraço e eles dormem. Já deu pra entender que nessa fita não se brinca. Tenho foco na missão e um dia pra minha família. A gente sonha Joe, carrega planos e ideias. Profetiza e acredita que essa cena ainda é certa. Deixa com nós, eu imortalizei nas rimas. O amor pelo que eu faço, essa é minha ideologia. No bairro que eu cresci, você se torna homem cedo. Em meio à sua luta, a inveja vem de berço. Sempre foi assim, e não vai ser problema. Deus me deu o dom, que a mão dele me proteja. E que a mão dele me proteja. Deus me deu o dom, que me proteja. Motivação pra ser melhor do que eu sou agora. Como eles cresceram, mudaram minha rotina, minha vida e o pensamento. Não posso fraquejar, pra eles sou espelho. Eu posso estar tristão, eles alegram meu momento. Pai, me dão sentido de ser pai. Pai, porque por mim você não fez mais. A rua me abraçou, me acolheu, me desenvolveu, me ensinou a enxergar o que é ser eu. Ter força pelo sonho, desistir não proponho. A fé que me alimenta, me mantém vivo no jogo. Meus filhos são pequenos, não entende a maldade. Mas fora dessas fitas, ensino o que é verdade. Amor e lealdade, a quem te ama de verdade, vai te ajudar a enfrentar a tempestade. Eu sei que eu não vou estar aqui pra sempre, mas sei que eles já são gente da gente. Eu sei que são gente da gente. Quanto eles dormem, quanto eles dormem. Eu estou aqui. Quanto eles dormem, eu estou aqui. Dormem.